hora que eu posso amar alguém, hein? Já tava tudo resolvido em mim. Eu tinha outra pessoa e planos de casar. Achei que tudo se encaixava bem. Jurei ficar com ela e com mais ninguém. Aí veio você, me fez enlouquecer. Você não sabe mais, levou meu coração de assalto. Chegou na contramão, mudando a direção, deixando minha vida de pernas pro ar. Como é que eu posso amar alguém que eu nunca beijei, que eu nunca toquei, não sei? Como é que eu posso amar alguém que eu só vi uma vez e me apaixonei? O seu passado de decepção, aquele cara que só quis brincar contigo, não me compara com ele não. Aqui seu coração tá protegido, aquele amigo seu, também amigo meu, deu uma de cupido pra juntar a gente. Já te telefonei, mil flores eu mandei, e mesmo assim você não quis ficar comigo. Como é que eu posso amar alguém que eu nunca beijei, que eu nunca toquei, não sei? Como é que eu posso amar alguém que eu só vi uma vez e me apaixonei? Como é que eu posso amar alguém que eu nunca beijei, que eu nunca toquei, não sei, não sei? Como é que eu posso amar alguém que eu só vi uma vez e me apaixonei? O seu passado de decepção, aquele cara que só quis brincar contigo, não me compara com ele não. Aqui seu coração tá protegido, aquele amigo seu, também amigo meu, deu uma de cupido pra juntar a gente. Já te telefonei, mil flores eu mandei, e mesmo assim você não quis ficar comigo. Como é que eu posso amar alguém que eu nunca beijei, que eu nunca toquei, não sei? Como é que eu posso amar alguém que eu só vi uma vez e me apaixonei? Que eu só vi uma vez e me apaixonei.